Jamés Ventura. O 984, eu vim pro mundão, minha jornada. Luizão e Dona Chica, proporcionar a tarde. Eu tô vivo com fé, pra me manter inteiro. Vi maninhos finados na busca do financeiro. A maldição do dinheiro, corrupção é alerta desde pequeno. Sou vencedor do curtiço do centro, onde aprendi a rimar, tamberim e chorar. Muitos falam somar, mas só fazem se lamentar, criticar, multiplicando os prejuízos. Eu amo minha família, eu amo meus amigos, isso é vida. Compreensão e respeito, não se encaixar em um padrão só pra ouvir um aceito. Não há jeito que dê jeito, não vou parar com as rimas. Por favor, sem amória, por favor, sem simila. A morte faz parte da vida e eu só tô aprendendo. Sem deixar de viver, senão acabo morrendo. Fui crescendo, quando a rua me disse o crime é foda. Ser preto incomoda, mas não há todo mundo, o mundo todo, muita gente. O que é certo, errado, opinião diferente. Curiosidade latente na mente do ser humano. Isso daqui é bem maior do que você tá pensando. Passam-se anos, moleque vira adolescente. Um pavilhão de ideias tomadas na sua mente, que foram pro papel definir os procedimentos. E tirando do holocausto, parceiro, de sentimentos. Fazer rap por aqui, insanidade ou loucura. Jamais Ventura, só por ventura. Foi o rap, pra musicar várias vidas. Cada momento da vida, cada lembrança perdida. Tipo aquela batida que eu tanto escutava daquele jeito. E o coração mais forte no peito, música pesada. E o baile todo pulava, nem dá conta do perrengue de voltar pra casa. Usa a catraca por baixo, debate com o cobrador. Calçada se torna a cama e a lua o cobertor. Me esquivar dos excessos, várias tretas eu deixei quieto. Original, puro bom gosto, o certo pelo certo. Incalculáveis e fortes, ser um terrato correto. Se a casa cair, prêmio forte, sustento certo. Secretos, ensinamentos é o que eu procuro. A criação sempre me leva pra longe dos bicos sujos. Entender, escutar, algo mais que atenção. Eterno aprendiz que busca a evolução. Do signo Capricórnio, Leandro, Gorila, Leão. O concreto da selva que o ser humano criou. Herança de uma pá de tataravô. Tá tudo aí, é meu, é seu. Vai ficar pros meus, pros seus, então cuidado. Corta a raiz da maldade, semeando harmonia, colheita, prosperidade. Na constelação de rua me sinto tranquilo. Sem pano isso rasga, só conto com meus amigos. E se tornar irmão nos aumentos de BPM. Firmão no perrengue, só entre nós muita gente. Troca de soco, ideia tonelada. Desculpa, obrigado, reconhecimento não é de graça.